Eu tava pensando aqui como a maneira mais certa de falar para vocês essa notícia que eu vou dar, porque a gente teve essa ideia muito tempo atrás e a gente nunca imaginou que a gente ia realmente chegar nesse momento onde a gente de fato ia ter que falar isso para as pessoas agora. Mas a verdade é que a gente enganou vocês. A gente não vai gravar o GugaCast ao vivo hoje. A gente tem uma paixão, eu e o Rafael, e o Caio depois, né, Caio? O Caio Sim, com entrou. certeza. Verdadeira paixão da nossa vida, teatro de vanguarda. E tudo isso é, não é uma piada. Tudo isso foi uma ideia que a gente criou para poder trazer público para sentar aqui e assistir a gente fazer essa apresentação. Então, ao invés de a gente realmente gravar o GugaCast, a gente vai ler poesias sobre o carnaval. Rafael. Obrigado. As máscaras. O teu beijo é tão doce, Arlequim. O teu sonho é tão manso, Pierrot. Pudesse eu repartir-me, encontrar minha calma, dando a Arlequim meu corpo e a Pierrot minha alma. Quando tenho Arlequim, quero Pierrot tristonho, pois dá-me prazer, o outro dá-me sonho. Nessa duplicidade, o amor todo se encerra. Passadas as horas, o circo Rafael. retorna aos vícios da mente que Rafael. movem em ciclo Não, Rafael, sério, Arlequim. não, pera, para. O cara tá falando aqui que o pessoal do teatro ouviu a gente falando isso e deu um problema. Como a gente tem ingressos vendidos e tal, pela lei do consumidor, a gente é obrigado a gravar o programa agora. Lei do consumidor. O nosso plano deu errado. Aquela de 1990. Porque a gente falou que ia gravar, então as pessoas compraram ingresso para viver a gravação, então se a gente não entregar a gravação, a gente vai ter problema, o teatro vai ter problema, então a gente vai realmente ter que gravar. É Foi. 8792, lei do consumidor? O plano deu errado. De fato, ela diz isso. Então vamos lá. Então Tá bom, né? vamos gravar. Ah, tem uma pauta aqui. Tá bom. Beleza, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e aqui pela primeira vez ao meu lado de verdade, não, você é pela segunda vez, Caio Corraine. Olá, persona. E agora sim, pela primeira vez ao meu lado, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? É a primeira vez que a gente está gravando o programa ao vivo, não só ao vivo com plateia, mas ao vivo nós três no mesmo recinto. Sim, exatamente. Aliás, é a primeira vez que nós estamos no mesmo recinto, nós três. É verdade. Depois de 2 anos gravando podcast juntos. Eu conheci o Caio hoje. Eu fico injuriado que o Rafael é mais alto que eu. Então, eu queria. Então você é o mais baixo da bancada. Eu não tô acostumado com isso. Estamos aqui para gravar esse programa especial de histórias de carnaval. Aê, aê! Eu queria o seguinte, eu queria aproveitar que a gente tá aqui com plateia pela primeira vez, e a gente não sabe quando que a gente vai fazer isso de novo, né? Porque foi meio maluco. A gente decidiu fazer tudo em 10 dias. Então eu queria aproveitar que vocês estão aqui pra gente gravar umas reações pra gente poder usar depois no programa. Foi boa. Essa foi boa. Foi. Então eu queria combinar com vocês, eu vou falar uma reação e aí vocês fazem, mas faz pra valer mesmo e durante um bom tempo, porque aí a gente vai usar isso nas outras gravações. Então assim, não é pra fazer rapidão, entendeu? Falar assim, ó, faz aplauso. Não, fica um tempão assim, até a gente mandar parar. Então vamos fazer isso? Bora. Tá, então vamos começar com aplausos. Quando eu falar, todo mundo aplaude pra valer. Ok, pode gritar, pode falar viva, o que você quiser. Quem aplaude e fala viva? Nunca fala viva? Viva? É? Bravo! Bravo, bravo é bom. Vamos lá, aplauso. Vamos. Bravo, bravo. Eu vou morrer. Obrigado. Não, eu vou mostrar isso pra minha avó, cara. É, ainda. E aí depois a gente vai pegar só essa parte. Exatamente. O que vocês vão finalmente testemunhar aqui, não a mágica da piada, a mágica da edição. Vocês vão ver a mágica de Caio Corraine desmascarada nesse momento. Ou Porque enaltecida, né? vocês vão ver o quanto que a gente erra lendo os e-mails, a gente volta e faz de novo. O quanto a gente às vezes repete a piada até ela ficar boa, porque a gente faz a piada e o Caio não entende. Ele fala, não, mas o que é isso? Aí ele fala, não, o que é isso? Eu não lembro dessa história. Eu não entendo referência à novela dos anos 70. A gente fala o time do Grêmio de 1988. Lino, Cuca. Quem é Lino? E... né? Formava o meio campo do Grêmio de 88. Como que ele vai saber que Alfinete era o lateral direito do Grêmio em 1988, campeão da Copa do Brasil? Alfinete que hoje mora no sério. Então é isso que vocês vão testemunhar aqui hoje. Então a gente vai começar pela publicidade. Olha que maneiro. Que demais. Vocês pagaram pra ouvir gente que paga a gente. É, agora sim a gente parece o Cinemark. É. Vocês estão no trailer ainda. Então olha só, a gente tá lançando agora na Alura o curso de marketing, Caio. Eu. Você nem sabe disso. Não. Curso de marketing com influenciadores da Alura. Ó, que legal. É muito maneiro. Eu vou ensinar, na prática, como contratar influenciador, como orçar e estabelecer objetivos. Sabe que eu trabalhei com isso há muito, muito tempo, né? Sim. Eu era o cara que agenciava vários influenciadores. Tinha que lidar com muita gente diferente. Teoricamente, alguns deles, inclusive, estão aqui. E a gente fazia isso, então eu criei esse curso que a gente colocou lá na Alura, onde a gente mostra, de fato, na prática, como fazer publicidade com influenciadores que funciona, que traz resultado, que não é só oba-oba, não é só, ah, que maneiro, a gente vai aqui conhecer o Leon. Não, não é assim. E a gente tá fazendo isso porque lá na Alura, você sabia disso, Rafael? A Alura, ela é conhecida por ser uma grande escola de tecnologia. Sim. Mas ela também é uma grande escola de marketing. Tem muitos cursos de marketing lá. Tem cursos de AdWords, de Facebook, de e-commerce. Então, se você tem um negócio, se você trabalha ou quer trabalhar em uma agência, faz todo sentido você fazer esse curso que eu criei lá na Alura e outros onde você realmente aprende na prática. E a Alura é igual a Netflix. Você faz a matrícula e você tem acesso a tudo que tem lá. E, como sempre, na minha mão é mais barato. É só você usar o link alura.com.br/promoção/GugaCast. Vai lá. Tudo bem. Vocês não vão aplaudir o esporte da Alura, meu patrocinador, pô. Viva! No grupo secreto... essa é boa. No grupo secreto essa semana, Rafael, a gente vai ter histórias de carnaval minhas, suas. Sim. Né? E do Caio. Ah, não. A gente ia fazer a camiseta, né, escrito anão. História só de derrota, porque certamente ninguém aqui é um rei momo, né? Um fulião. E só quem vai ouvir esse conteúdo é quem é insider, quem é exclusivo. Quem aqui faz parte do grupo secreto? Caramba, olha só. Ó, que coisa sabe por bonita. Quê? Porque vocês compraram primeiro, porque a gente mandou primeiro pra vocês. Entendeu? Por isso vocês tiveram essa oportunidade de comprar e esgotou, tipo, em uma hora. Foi o maior problema com a bilheteria e tal. Tá tudo certo. Então, só pra quem é insider, só pra quem tá dentro desse nosso camarote especial da Sapucaí, que vai poder ouvir esse conteúdo secreto, e só quem assina com o PicPay. Porque o PicPay, ele, você consegue pagar Steam, consegue pagar Uber, boleto, dá pra fazer transferência, dá pra dividir a conta com a galera, e é tão fácil quanto usar, sabe o quê? Sabe o quê? Eu tenho aqui no meu bolso. Eu tô com medo que isso vai tirar daí. Um canivete! Não, não, é tão fácil como o WhatsApp. É verdade. O PicPay agora é o WhatsApp dos meios de pagamento. Você tá fazendo isso só pra acabar com o meu sonho de ter o canivetão, né? Vai ser legal ter um WhatsAppão, assim. Né? Então, o PicPay é o único aplicativo que faz todas essas coisas pra você e também permite que você assine o grupo secreto do GugaCast. Então, se você quer ouvir esses conteúdos exclusivos maravilhosos que a gente vai fazer de carnaval, com as minhas histórias, as histórias do Rafael... Olha a cara do Rafael de como ele mandou bem no carnaval. Sim. Se você quer ouvir essas histórias... você tem que ir lá em picpay.me/gugacast e assinar com o PicPay. Você ganha até R$10 de volta na sua conta. picpay.me/gugacast. Isso aí. Eu fiz um jogo especial pra vocês. Como assim, jogo? Que tem um jogo. Ah, é o jogo, não. Vai ter um jogo. E vai ter uma vinheta nova. Não! A gente podia usar essa claque maravilhosa pra usar na vinheta. Como assim? Ué, a gente não sempre faz. Carros são como lanches. Ah, entendi. Aí, tá, boa ideia. E aí a galera que faz. Uhum. Qual que é o nome do jogo? O nome do jogo é Wing of Eagle. Wing of Eagle. Vocês entenderam? Wing of Eagle. Asa da águia. De águia em inglês. Beleza? Então a gente tem que fazer um assim pra ficar com jeito de vinheta. A minha sugestão é assim. Wing of Eagle. Beleza? No 3. 1, 2, 3 e... Demais. A gente tem que vender esse serviço, cara. É, a gente tem que vender isso como um serviço. A gente junta uma galera num teatro e eles falam tudo que a gente quiser. Demais. Demais, cara. Ficou excelente. O Wing of Fear, você sabe que o Asa de Águia é uma instituição do carnaval brasileiro, né? Capaz de arrastar multidões, fazer a galera rebolar até o chão. E a gente acha que isso é fruto da baianidade, né? É óbvio. Mas não é só isso. É porque o Asa de Águia é sexy. Com certeza. E você pode ser sexy em vários lugares do mundo. Se o Asa de Águia fosse da Califórnia, por exemplo, eles provavelmente seriam uma banda de hard rock sexy. Sim. Né? Tipo assim, tipo Motley Crue, assim. Ia ser uma banda de hard rock sexy e o nome seria Wing of Eagle. Eu tô conseguindo imaginar isso. Não é? Então, o jogo Wing of Eagle é o seguinte. Eu vou pegar um trecho de uma música que pode ou não ser do Asa de Águia. E vocês têm que adivinhar. Eu vou dar a música traduzida ou não. Aham. Entendeu? Eu vou falar em português. Um trecho da letra. Vocês têm que descobrir se é do Asa de Águia ou não. Ok. Tá bom? Beleza. É muito mais difícil do que parece. Vai começar com o Caio, porque tá. Ele tá do lado que começa. Tá certo. Gatinha, põe o dente no pescoço do rapaz. Na dança do vampiro, você se satisfaz. Essa música é Dança do Vampiro, do Asa de Águia, ou Vampire Dance, do Wing of Eagle. Vampire Dance, do Cinderella. Ok. Ou A Dança do Vampiro, do Cinderella. Vampire Baby, do Motley Crue. Ou O Bebê Vampiro, do Motley Crue. E Baby Got Fangs, do Def Leppard, ou O Bebê Tem Caninos, do Def Leppard. É a Dança do Vampiro, do Asa de Águia. Rafael, qual que você acha? Nessa aí eu tenho que concordar, porque era um clássico do carnaval baiano. Você lembra? Porque você tava lá, né? Tava lá, Tigrão, tá ligado? Lá em Porto Seguro. Eu vou também em Dança do Vampiro, do Wing of Eagle. Valendo um ponto, então. Essa rodada deu um empate. Parabéns pra vocês dois. Obrigado. Essa música, de fato, é um clássico. Eu deixei essa porque eu sabia que ia ser fácil. Obrigado. Sabia que você ia acertar. 1-1, então. Ok. Próximo. Ainda me lembro que um dia joguei essa mensagem. Sempre vai navegar, no vai e vem das ondas, eu desejei você pra mim. Essa música é Message in a Bottle, da Britney Fox, a mensagem na garrafa. Dance of the Sea, do Bullet Boys, a dança do mar, dos garotos bala. Baila que eu vou, do Asa de Águia, Dance and I Go, do Wing of Eagle. Dance and I Go. Teria Dance That I Go, né? Dance That I Go, é. Dance Therefore I Go. Dance Hence I Go. Dance Hence I Go, boa. A Wish You Were Mine, do Dokken. Eu queria que você fosse minha. É, essa rodada começa comigo, né? Começa com você. Embora você esteja lendo pro Caio. É. Quais são... Eu fiquei confuso porque eu tinha certeza que essa música era Sexy e Iemanjá do Pepeu Gomes. Não, poderia ser, realmente. Até porque o Pepeu Gomes também é sexy. Mas não. É. Britney Fox, Bullet Boys, Asa de Águia, Wing of Eagle ou Dokken? Eu acho que é letra A, Britney Fox. Britney Fox. Caio. Não tem nenhuma parte de bater palma, não tem nenhuma parte de falar com a galera, então eu acho que não é Asa de Águia. Então eu vou, pra ser só diferente do Rafael e se alguém ganhar ponto nisso aqui, eu vou no D. Não, vocês dois erraram. Ah. Vaias, por favor. Tá vendo por que a gente vai usar as vaias? É igual do Wii. Eu entendi. Essa música é Baila que eu vou, do Asa de Águia. Sério? Sim. Ele não pede palma, ele não fala... Não? Não nesse trecho, ele deve pedir depois. Ok. Você tem razão. Você é a estrela mais linda do céu, que clareou a rua. Vem, meu amor, viver a emoção. Quero sentir o calor da paixão. Essa música é It's Love O'Clock, da Lita Ford. Tá na hora do amor, da Lita Ford. It's Love O'Clock. É Hora de Amar, do Asa de Águia, ou It's Love Time, ou It's Love O'Clock. A Time for Love, do King Cobra. Um Tempo pro Amor, do Rei Cobra. The Most Beautiful Star, do LA Guns. A estrela mais linda, do LA Guns. Eu vou de Asa de Águia, porque rolou um ali emoção, paixão. Eu acho que isso em inglês não ficaria tão bem. Ok. Então, eu entendo seu raciocínio, Caio, mas o Gustavo, ele é matreiro. É verdade. Ele, quando ele já mudou, faz a tradução, ele faz rimar. Porque, porque ele sente a música, né? Ele sente a música e o que o cara queria dizer. E aí ele faz uma tradução livre da cabeça dele. Então, eu acho, como eu acho que não é Asa de Águia, mas é uma letra sexy, eu vou de King Cobra. Ok. Então você falou que é o King Cobra? Isso. Você falou que é o? É Asa de Águia. Você acha que é Asa de Águia? Você falou que é o King Cobra. É. Ponto pro Caio, Asa de Águia. Ah. 2-1 pro Caio. Ninguém faz ela parar, vem ver ela gritar, vem ver ela te sugar, precisa ver ela dançar. Essa música é Suga Suga, do Asa de Águia. Ou Suck Suck, do Wing of Eagle. Essa música é Come On and Dance, do Motley Crue, ou Vem e Dança, do Motley Crue. Essa música é Vampire Dance, do Cinderella, a dança do vampiro. Ou Watch Her Dance, do Skid Row, veja ela dançar, do Skid Row. Caramba, que difícil. Eu falei que não era fácil. É uma banda sexy, cara. Eu pensei que era a dança da sanguessuga. Ok, poderia ser também, mas não. Lê de novo as opções aí. Suga Suga, do Asa de Águia, ou Suck Suck. Não, você pode ler numa língua só. Ah. Come On and Dance, do Motley Crue. Vampire Dance, do Cinderella, ou Watch Her Dance, do Skid Row. Veja ela dançar. Eu acho que é a letra B. Come On and Dance, do Motley Crue. É. Eu ia na B também. Pra ser diferente, eu vou em D, do Skid Row. Ponto pro Caio, com a rainha. É o rei do rock, é o rei do rock. Watch Her Dance. Mas podia muito bem ser Suga Suga. É. Pega no calor, eu vou junto com você. A mamãe não liga pro que a mamãe não vê. Rock and Roll Till You Drop, do Def Leppard. Balança até cair, do Def Leppard. Don't Tell Mama, do Tolkien. Não conte pra mamãe. Rock do Bebê, do Asa de Águia. The Baby's Rock. Come Along With Me, do Nelson. Caraca. Pega no calor, eu vou junto com você. A mamãe não liga porque a mamãe não vê. Caralho. Essa é uma combinação de frases maravilhosa. Eu vou de letra A. Letra A. É, Def Leppard. Ok. Eu ia de Def Leppard também, porque eu fiquei pensando que o vocalista do Asa de Águia chama Lelis, né? Durval Lelis, sim. Durval Lelis. Aí eu pensei que podia ser Def Lelas, sabe? Nossa! Rafael. Mas... Rafael, uma salva de palmas. Pela última vez... Quais são as outras três opções aí? As outras três opções, além do Asa de Águia, Rock do Bebê. É. Rock, Rock Till You Drop, do Def Leppard. Don't Tell Mama, do Tolkien. E Come Along With Me, do Nelson. Eu acho que é Don't Tell Mama, por causa da referência à mamãe. Mais um ponto pro Caio Corraine. Ah. Virou passeio. Virou passeio. Virou passeio demais. Tô arrependido de ter conhecido o Caio. Essa música, mesmo com essa letra, era Def Leppard. Eu tô falando, cara, é o mesmo movimento. Se o Asa de Águia nascesse na Califórnia, iam ser as mesmas músicas, só em inglês. Pra finalizar, a última rodada valendo 1 milhão de pontos. Ah, não, todo esforço que eu tive até agora, zero, né? Espero que essa noite ela venha me ver. Oh, eu amo as novinhas. Ai, Deus. Novinhas vão me enlouquecer. Eu amo as novinhas. Caramba. Essa música é Tonight, do Firehouse. They Gonna Drive Me Crazy, do Cinderella. Elas vão me enlouquecer. Uhum. Tonight, do Firehouse, é hoje à noite. Da Casa do Fogo. They Gonna Drive Me Crazy, do Cinderella. Elas vão me enlouquecer, do Cinderella. Young Girls, do Tolkien. Ou As Novinhas. As Novinhas. Ou Melô das Novinhas, do Asa de Águia. Novinha Song, do Asa de Águia. Valendo 1 milhão de pontos. Nervoso aqui. Eu vou ficar muito revoltado, cara. Qual que é a opção do Cinderella? They Drive Me Crazy? They Gonna Drive Me Crazy. They Gonna Drive Me... É a letra A ou B? É a letra B. Que diferença faz? Eu vou na letra B. They Gonna Drive Me Crazy. Valendo Cinderella. 1 milhão de pontos. Valendo 1 milhão de pontos. Caio, valendo 1 milhão de pontos. Assim, se eu quiser miar o jogo, eu simplesmente escolho a mesma que o Rafael, né? É, você pode miar o jogo. Mas eu não vou fazer isso. Aham. Uhum. Tá no seu contrato que você nunca pode miar. Exatamente. O jogo, você lembra? Não é só porque você tá na frente das pessoas que eu vou deixar essa passar. Espero que a Nath, ela venha me ver. Eu amo as novinhas. Caramba, gente. Que desgraça. Vamos com Asa de Águia. Melô das Novinhas, Asa de Águia. Tudo de tudo a ou nada. A música do sucesso, a música do verão. Tudo ou nada. Vocês dois erraram. Yes. Mas o Caio foi campeão. Caio! Caio! Caio! Caio! Caio! Caio! Caio! Caio! Caio! Caio! Caio! A música é Young Girls, do Tolkien. Eu não sei que banda que é essa, por isso que eu nunca escolhi ela. É, mas é verdade, é uma banda, é isso. Então esse foi o jogo, parabéns, Caio, parabéns. Mais obrigado. Vamos lá. Rafael, qual é a primeira história, cara? A primeira história se chama Cara Caramba, Sou Camaleão. Todas as músicas vão ser títulos do Chiclete com Banana? Todas as histórias? Todas são músicas de Chiclete com Banana, esse ícone do carnaval brasileiro. Canta um trechinho pra gente aí de Cara Caramba, Sou Cara Camaleão. Cara Caramba, Cara Cara Ô. Cara Caramba, Cara Cara Ô. Não, não cantem junto, deixa ele só. Vem viver o verão, vem curtir Salvador. Eu sou camaleão e você meu amor. Cara, cara. Obrigado, cara. Lê aí, vai. Vamos lá. A história ela pediu pra trocar o nome, então olá, Guga, Rafa, Caio e convidados especiais. Ah, tem 200 aqui. É. Fiquei na dúvida se escrevi esse e-mail por achar que provavelmente ele não será lido, visto que esse podcast é bem familiar. Ah, não. Mas depois me lembrei da orgia do Caio, dos episódios sobre sexo, etc. Todo mundo cita a minha orgia? Eu não dei detalhe nenhum da orgia. Claro que deu! Claro que não! Você falou que você tava... Você deu um detalhe, você contou a orgia. Não, eu contei o pré e contei o pós. Daí eu pensei, ok, talvez não seja tão familiar assim. De toda forma, a história que eu vou contar é importante para alertar os jovens acerca dos riscos relacionados ao uso de drogas. Então, se ela for lida, vocês poderão salvar vidas. Meu nome é... A gente não vai dar nome? Ela é a narradora, né? Não precisa muito. Tá bom. Acho que a gente pode chamar ela de Arnalda. Arnalda. Meu nome é Arnalda. Tenho 30 anos e moro em BH. Vamos fazer uma participação? Vamos obrigar as pessoas da primeira fila a participar de surpresa, assim, só de sacanagem? É igual o teatro de vanguarda. E show de comédia. Qual é o seu nome? Priscila. O nome dela pode ser Priscila? Pode ser Priscila. Okay. Ah, okay, essa é a história da Priscila. Okay. Meu nome é Priscila. Tenho 30 anos e moro em BH. Assim que mudei pra cá, todo mundo me falava que o carnaval de rua da cidade era muito bom. Altos bloquinhos, festas todos os dias e eu logo fiquei ansiosa pra me jogar na folia. Embora não seja muito foliona. Dessa forma, no carnaval de 2014, eu comprei glitter, plumas e apetrechos coloridos e brilhosos. E fui pagar de jovem em meio à festa da carne. Festa fui ao primeiro bloquinho. Calor, suor, gente se empurrando, cerveja quente, mas ok. Todos os meus amigos estavam sorrindo e pensei, ah, é assim mesmo. Bebi igual a um gambá. Parabéns. E aproveitei bastante... a despeito da ausência de lugares dignos para urinar. Volta e meia, tinha que apelar para algum terreno baldio ou fazer cortininha com as amigas atrás de um carro. Mas vida que segue. É, pra que dignidade? É outro piscino. É um nome comum. Esse é o ponto que você colocou o nome dela na... Não, é só pra não se sentir... É. Até porque eu já li um pouco aqui na frente e é pesado. É bom clarificar. No dia seguinte, fui a um bloquinho de manhã e o padrão se repetiu. Calor, empurra-empurra, suor, cerveja quente e precariedade sanitária. Só que, dessa vez, eu nem sofri tanto, porque à tarde eu teria o aniversário de uma amiga, que seria celebrado no melhor estilo carnavalesco, na cobertura do prédio dela. Assim, saí do bloco umas 14 horas, já alteradinha pela cerveja e pelo chup-chup de cachaça. Que beleza. Chup-chup de cachaça. É meu. Nome capeta. Chup-chup de cachaça. Você tá de sacanagem. Mandou bem, Caio. Tava ligado. Mandou bem. Passei em casa só pra lavar o pé sujo e fui para o aniversário. Lá, eu vou abrir aqui comi uns amendoins que foram a minha refeição do dia inteiro. E bebi igual a um patriarca de meia idade. Até umas 2 horas da manhã. Em algum momento da festa, uma prima minha que também morava na capital me mandou uma mensagem perguntando se eu estava em algum bloquinho e me convidando para encontrá-la no dia seguinte. Ela me disse que iria a um bloco chamado Pena de Pavão de Krishna. Vulgo PPK ou... Ali, ó. Pepeca. Que começaria logo cedo, pela manhã, e me convidou. E claro, de prontidão, peraí, eu concordei. Rapidão. Você tava lá? Não. Você já foi? PPK, sempre. Então talvez você se identifique aqui. Às vezes... Eu concordei de encontrá-la às 7 da manhã do dia seguinte. 7 da manhã, e ela bebeu até as 2. Uhum. E se alimentou de amendoim. Sim. Saí do aniversário da minha amiga às 2 da matina, quando o crush me buscou. E eu estava tão louca que aparentemente nós chegamos em casa e eu dormi. Acordei de madrugada sozinha com um bilhetinho que ele me escrevera. Linda, você dormiu e eu não quis te acordar. Vou embora, mas trancarei o apartamento e passarei a chave por baixo da porta. Não se preocupe. Fofinho. É, se ele lembrar de passar a chave... Ou a chave certa, né? É. Saí do quarto e, de fato, a chave estava lá no chão, próximo à porta. Aí, que alívio. Nessa hora, umas 5 da manhã, peguei meu celular e tinha 1000 mensagens da minha prima dizendo coloca o despertador, não me dá bolo, vamos no Pepe, que é maravilhoso. De forma que, apesar de ainda muito alcoolizada, eu coloquei o despertador para tocar 1 hora depois. As pessoas se esforçam demais no carnaval, demais. Né? Caraca, velho, 5 da manhã. 6 horas da manhã. Acordei com o despertador, ainda não entendendo nada, visto que meu organismo ainda não tinha processado todo o álcool do dia anterior. Mas mesmo assim, coloquei um vestido meio riponga e olhei no Google como chegar de ônibus ao lugar de concentração do bloco, que seria do outro lado da cidade. Eu teria que pegar 2 ônibus, mas ainda movida pelo espírito fulião e pelo álcool... Espírito fulião é meu... Droga. Eu tô tendo que controlar tudo isso aqui e eu não consigo... É, e eu tô lendo. É. E pelo álcool. Peguei meus pertences e fui. Já no primeiro ônibus, o enjoo começou a bater, assim como o sono. Mas na parada para pegar o segundo, comprei um pão de queijo e um quisuco. E segui firme no meu propósito. Quisuco! Que beleza. Cara, o intestino dessa pessoa tá gritando nesse momento, né? Cheguei à pracinha umas 7:30 da matina. Apesar de ser muito cedo, minha prima tinha dito que era imprescindível eu chegar a essa hora, visto que o bloco, organizado pelos Hare Krishnas, começa de madrugada, porque eles celebram o pôr do sol, etc. Caralho! Acho que era o nascer do sol, né? Não o pôr do sol. No entanto, na hora que eu cheguei, só tinha eu e mais umas 50 pessoas lá. E a vagabunda da minha prima... Só chegou às 10. Oh, nossa, velho! Pois estava dormindo de ressaquinha. Fiquei puta, mas me entretive vendo as pessoas fantasiadas de entidades indianas, se pintando de azul. Sim, pintar a cara de azul é a marca registrada desse bloco. Enquanto os Hare Krishnas distribuíam docinhos veganos e cantavam músicas bonitinhas que davam sono. Mas estava muito legal e eu ainda estava animada. Essa é uma pessoa otimista. Ela tem mesmo um espírito folião. Temos o nosso primeiro Joseph Klimber, né? Quando a minha prima chegou às 10 horas, no entanto, a minha energia começou a cair e a ressaca começou a bater forte. Senti meu estômago dobrar, as pálpebras ficarem pesadas e por fim fui acometida pelo dilema. É enjoo ou dor de barriga? Enquanto procurava algum lugar para me resolver quando descobrisse o que de fato estava sentindo. Felizmente, já havia comércios abertos e, por fim, consegui ir a um banheiro dar um fim ao mal-estar. Graças a Deus, era enjoo. Adeus não, né? Adeus. Em seguida... Graças ao espírito folião. Em seguida, comprei um Gatorade e mais um pão de queijo na padaria para ver se firmava o golpe. Firmar o golpe em mineirês. Embora já não muito otimista em relação ao futuro. Cara, se tiver um futuro, já tá ótimo. Me lembrei, finalmente, da dica que os alcoólatras dão de que o melhor remédio pra ressaca é rebater com mais álcool. Claro, claro. Lógico. Sim. E, embora eu tenha uma gastrite quase crônica desde a adolescência, resolvi confiar na sabedoria popular e comprei um latão de cerveja. Sabedoria popular é meu. Porra, esse é o pior. Claro que não desceu bem, mas segui firme e forte enquanto via a pracinha ficar lotada por levas de centenas de pessoas que finalmente chegavam ao bloco num horário decente, né? Porque ela que errou de acreditar. Era quase meio-dia, eu acho, quando a bateria finalmente começou a tocar e o bloco ameaçou sair. E nessa hora eu já estava um caco. A cerveja só piorou meu mal-estar e eu temia não conseguir sair da procissão carnavalesca. Foi nessa hora que veio aquela brisa de maconha. E quando me virei, vi que era o grupinho da minha prima, que tinha bolado um pra entrar no clima de carnaval alternativo que nos cercava. Observação. Embora eu seja de humanas, eu nunca fui usuária frequente de erva. E depois de umas duas bad vibes, percebi que pra mim só rola fumar em situações controladas, como na minha casa ou na casa de conhecidos, sem grande multidão à minha volta. Mas... Esse mas é que detona. Cara, quantas vezes uma pessoa pode errar sequência? É. A minha situação ali era excepcional. E situações especiais requerem medidas especiais. Sim. Pensando que talvez a onda que viria me salvaria daquela situação de ressaca mal-estar, claro. Peguei o baseado e dei a tragada mais demorada e profunda da minha vida. Mais demorada e profunda. Foi nessa hora... Foi nessa hora, no entanto, que um amigo da minha prima, o cara pintado de azul, o boquinha de Aquaman, o Beck babado, o bola no papel de sulfite mesmo, nossa. O junta ponta, o segura fumo, o palestrinha na roda da maconha, o fumão goiano. Foi aí que ele falou, vai devagar, que esse é mesclado. Babou demais, nossa. O que é mesclado? Peraí, eu não fazia ideia do que ele tava falando e pensei que talvez ele estivesse puto por eu fumar muito. Então logo passei o fumo pro próximo e segui a vida. Uns minutinhos depois, no entanto, quando percebi que ninguém ouvia, indaguei minha prima. O que é que seu primo quis dizer com é mesclado? Aqui a gente precisa um nome pra prima dela. Eu pensei em Rebordosa. Ok. Por favor. Muito apropriado. A Rebordosa respondeu. Uai, é que ele é mesclado mesmo. Como assim? É maconha diferente? Maconha mesclada, uai. É mineiro, né? Tem que falar uai. Mesclada com o quê? E a Rebordosa respondeu, com crack, caralho! Ah, não, cara. Ah, não, fala não. Eu não tenho nem mais força pra falar não. Ah, não. Ah, não, cara. E virou as costas pra mim, como se nada tivesse acontecido. Na hora, eu achei que era brincadeira. Ou alguma expressão que eu não entendia. Ela não vai entender nada daqui pra frente. E apesar da dúvida, segui a vida e continuei bebendo meu latão, enquanto o bloco se colocava em movimento. O que se passou nas horas seguintes não foi de Deus. E embora eu não me lembre de muita coisa, vou pontuar alguns flashes que ainda tenho. Em algum momento, fui tomada por uma euforia magnífica que me fez achar que era uma boa ideia pintar a minha cara de azul. De forma que achei uma galerinha com tinta e logo pedi a eles para fazerem a obra no meu rosto. Sim, eu pintei a minha cara de azul. Fazia no mínimo uns 35 graus, o que, acrescido pela muvuca de milhares de pessoas ao meu redor, tornou o calor do início da tarde insuportável e baixou muito a minha pressão arterial. É, o que baixou foi o calor, né? É, o calor. Chegou um momento em que era impossível alcançar um ambulante, o que me fez sentir extremamente sedenta e desidratada. E, de fato, eu desidratei. É o que calor. Despencou ainda mais a minha pressão. É, o calor. Sim. Sempre. A euforia seguida da queda de pressão me fez sentir a ponto de desmaiar, o que, somado ao ambiente composto por vários Tobias, referência Tobias de Arrested Development. É, isso eu não peguei essa referência. Passou direto por mim aqui. É. E gente vestida de Ganesha e deuses animalescos começou a me dar paranoia e medo. Que é tudo que você quer no meio de uma multidão. Sim, no carnaval, né? E de gente vestida de Ganesha. Se eu tava mal, a Rebordosa e a galera dela, que tinha fumado do mesclado, estavam em outra dimensão. Eu falava pra Rebordosa toda hora, cara, eu tô passando muito mal, acho que vou desmaiar. E ela, é doido demais! Desgraça. Por fim, achei um ambulante e comprei cinco garrafas de água. Equilibrei-as na minha bolsa e fui bebendo compulsivamente enquanto tacava o líquido gelado na minha cabeça para aliviar o calor e reagir. Lembrem-se de que eu tinha tinta azul na cara. Nossa, que maravilha, cara. É, delícia. De fato, melhorei um pouco e depois de algumas horas me senti apta a procurar uma rota de fuga daquele rolê errado. Quando finalmente me senti capaz de procurar um ônibus para ir para casa, perguntei às pessoas ao meu redor onde tinha alguma estação próxima e fui informada de que ficava a uns 3 km dali, na rota do bloco. Como a muvuca era grande e a cidade fica parcialmente interditada nas áreas de festividades, achei que seria impossível chamar um Uber. Então segui por mais algumas horas na procissão do inferno. Uma eternidade depois, avistei de longe o corredor de ônibus e despedi do pessoal. Eu ainda não estava 100% depois da queda de pressão, então ainda comprei umas 2 garrafinhas d'água e fui molhando o cabelo, a cara e me hidratando no caminho para o busão. Ela tava parecendo um demônio, né? Porque a tinta azul escorreu tudo pelo resto do corpo. Que merda. Por fim, cheguei à estação e perguntei a um funcionário que me olhava curioso sobre como ir para o meu bairro. Ele me disse que nenhum ônibus ali ia para a direção que eu pretendia, mas me aconselhou a pegar algum para o centro, pois de lá eu conseguiria me virar e assim eu fiz. Todo mundo que entrava no ônibus me encarava curioso e logo me lembrei da tinta azul da cara. Mas a essa hora eu já nem me importava, tudo que eu queria era chegar no aconchego do meu lar, além de que era carnaval. Cheguei no centro e fui pedir um Uber, mas o preço dinâmico estava em tipo 3x. Nossa. Preço dinâmico de carnaval, é meu. Caraca, anota isso. Comecei a indagar os taxistas de um ponto próximo a respeito do preço, para me deixarem em casa. Mas todos foram me dispensando, dizendo que não era para eu entrar no carro deles, ou que não fariam a corrida. Fiquei puta. Vi então que um ônibus que passava perto da minha casa parava em um ponto ali próximo. E esperei-o chegar, assim como uma criança espera o Papai Noel, na madrugada do dia 24. Quase uma hora depois, o ônibus passou, mas não tinha problema, pois eu finalmente seria salva. Cheguei em casa, o sol já ensaiava se pôr. Caraca! Nossa, cara. Ela ficou 12 horas nessa loucura. Nessa época, eu morava em uma república, mas não havia ninguém lá. Fui para o meu quarto pegar a toalha, e ao passar na frente do espelho, olhei de relance e me assustei. Eu não só estava com tinta azul em todo o meu vestido, como eu estava vermelha, igual um camarão. Fui para o banheiro e na hora de me despir comecei a sentir dor. Minha pele estava em chamas. Nossa. E o meu corpo tricolor, branco, vermelho e azul. Caraca! Que roubada. Eu não sei se ficava mais chocada com a insolação que eu tinha pegado ou pelo fato de a minha calcinha e também minha bacurinha... Bacurinha. Bacurinha não é nome de capeta. Aqui é azul. Bacurinha azul. Coloca bacurinha azul, aí é nóis. Aí ela falou, e também minha bacurinha estar azul. Mas honestamente, nada disso importava. Eu finalmente estava em um lugar seguro. Nem preciso contar a peleja que foi pra tirar a tinta da minha pele queimada, nossa, né? Nossa, eu tô lembrando daquela foto do Hulk esfregando a tinta verde no banheiro. Juro que apesar dos esforços, durante uns 2 dias, as roupas que eu vestia ficavam com umas manchinhas azuis. Inclusive as calcinhas. Caraca, gente. Parecia que eu tinha transado com um Smurf. Fora isso, no outro dia, fui ao banheiro e vi que o box estava todo manchado. O chefe da República falou que quem que tivesse levado o Blue Man Group pra casa... Cara, essa seria... Assim, peraí. Se você leva um, os dois vão junto? Em silêncio. Porque aí você tá lá com um e os dois ficam lá batucando no seu... seu cano do banheiro, assim. E eles não falam nada, as reações são só faciais. É isso que o Blue Man Group faz. Quem quer que tivesse levado o Blue Man Group pra casa, que desse um jeito de limpar aquela zona. Mas eu me fiz de árvore, enquanto tentava sobreviver à desidratação e à pior ressaca da minha existência. De fato, até 2017, quando me mudei da República, ainda havia 2 marcas de mão azul no box do banheiro. Nenhuma diarista conseguiu limpar. Bom, meninos, foi assim que eu cheguei a conclusões importantes na minha vida. 1. Carnaval é pra gente jovem. Sim. 2. Emendar rolês é pra gente jovem. Sim. 3. Eu não sou mais jovem. Não. 4. Nada de bom começa às 7 da manhã. Não. Não mesmo. 5. Nunca aceite drogas de estranhos. 6. Não use drogas. Esse programa não se responsabiliza. Não. As opiniões aqui compartilhadas não refletem. É a história aqui da Priscila. Espero que se divirtam e que alguém aprenda com a minha presepada, que apesar de engraçada, foi bastante irresponsável e poderia ter culminado numa merda gigantesca. Sim. Amo o podcast de vocês e já até listei outras histórias para enviar mais pra frente. Um abração, Priscila, prima da Rebordosa. Salve de massa, Priscila. Que história gigante, Rafael. Gigante, mas muito boa, né? Foi boa, foi legal. E deixa uma boa mensagem logo pra esse começo de programa. Sim, exatamente. Não coma amendoim. Eu acho que a gente podia ir pra análise musical. O que vocês acham? Eu não quero decepcionar vocês, mas quando a gente tá gravando, as vinhetas não entram. Desculpa, né, gente? Só que é o seguinte, como o Caio não quis me mandar a vinheta, a gente tem a vinheta, mas sem a letra. Só tem, tipo, a música por trás. Então vocês vão precisar cantar. Ok? Eu vou soltar a música e aí todo mundo canta junto. Ok. Beleza? Entendeu? Você vai ter que cantar pra galera junto. Eu ajudo as pessoas. Vai lá. Todo mundo preparado? Uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical. Dissecando músicas para você. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical. Com uma figura, com uma figura, eu odeio meu trabalho. Rafael. Até arrepiei, que momento. Foi demais. Eu vou morrer, essa música ainda vai continuar. Vai ser cara, vai todo mundo cantou a sua música, cara. Você é um astro do rock. É, basicamente. Rafael, qual é a música que a gente vai analisar musicalmente hoje? Então, pra fazer essa análise musical, eu queria uma música, obviamente, carnaval. Sim. E aí eu fiz uma retrospectiva do que a gente analisou aqui no programa. Eu analisei o Samba Enredo, da Mocidade Independente de Padre Miguel. Sim. Analisei uma marchinha do Silvio Santos, nosso ídolo. Uhum. E analisei a música da Globo, que teve umas conclusões loucas sobre o Kleber Machado. Verdade. Então eu pensei assim, não, a gente precisa tirar um pouco esse foco do Sudeste e olhar outros carnavais muito relevantes no país. Então pensei em analisar a música do Carnaval de Olinda. É isso, aí acabou a análise. Foi... Tem aquela parte... Tem aquela parte que assim... É, passei Recife e resolvi debulhar um clássico do Carnaval Baiano. Uhum. E eu trouxe aqui pra gente a música Mila, do Netinho. Antes de você começar, eu só queria dizer que o Netinho já fez um show em Mococa. Ah, que demais. Isso é um mérito pro Netinho. Sim. Mococa não se beneficiou nem um pouco com a presença dele lá. É. Bom, o 8º disco da carreira do Netinho teve um sabor especial. Foi gravado em Aracaju em 1996, intitulado Netinho ao Vivo, com o sucesso Mila, que era uma regravação da banda Jeremias no Bat Corner, que por sua vez virou Jamil e Uma Noites. Jamil e Uma Noites. Sério que esse nome é novidade não, pra você? O nome, não, o engraçado é que o nome da banda era Jeremias Não Bate Corner, que já é horrível. E aí eles têm a chance de mudar. Não, putz, a gente vai ter que mudar de nome. Então agora, essa é a oportunidade pra eles consertarem. É, chamar de Asa de Águia, né? É, porra. E aí, Jamil e Uma Noite. Eu gosto, eu apoio o Jamil e Uma Noite. E ninguém então, na banda chama Jamil. É. Ninguém também chamava Jeremias, então. Porra. A canção foi cantada por todo o Brasil e bateu recordes de execução. E ela foi gravada em mais de 8 línguas, incluindo o russo. Caraca! No mesmo ano, Netinho recebeu o título de cidadão sergipano da Câmara Municipal de Aracaju. Parabéns pro Netinho. Ele não ganhou o título de mocoquense, porque mococa é mais importante que Sergipe. Exatamente. O avô dele não ganhou nada. É. E aí eu fui atrás. Cara, eu fiquei impressionado com essa história de que foi gravada em Rússia. Eu fui atrás pra ver se eu achava. Infelizmente, a gente não tem um telão aqui pra projetar, mas tem no YouTube, no canal do Netinho, uma mulher cantando. E não é em russo. É uma banda ucraniana que canta numa mistura de russo com estoniano. E como é que você percebeu? Porque estava escrito em algum lugar. Ah. E é muito legal, porque é uma mulher cantando e essa mulher, ela usa uma roupa de vaqueira prateada. Ah. E o ritmo é de lambada. Então imagina uma vaqueira prateada em ritmo de lambada cantando Netinho em ucraniano e estoniano. Maravilhoso. Lição de casa pra todo mundo aí. Maravilhoso, é. Não, se a gente não tivesse proibido o celular, as pessoas estariam olhando agora. É verdade. Obrigado, Gustavo. A música começa assim. Ô Mila, mil e uma noites de amor com você. O que eu acho massa é que ele... Veja bem. Ele já foi direto pra principal referência da música. Que é a questão das mil e uma noites. Uhum. É uma pegada árabe. Sim. Entendeu? Uhum. Mistura de Brasil com Egito, sabe? Com Jamil e Uma Noites. É, com Jamil e Uma Noites. Será que a letra da música não é Mila? Jamil e Uma Noites. Bom, quando você pega e vai fazer uma análise dessa questão mil e uma noites, a referência a mil e uma noites, ela indica infinitas possibilidades narrativas. É uma tentativa do uso do número mil, só que o mil poderia dar uma sensação de algo fechado. Então ele usa mil e uma noites. E o que eu achei curioso é que eu fiquei pensando, cara, se ele passar mil e uma noites num farol apagado... Se ele entrasse hoje, ele só sairia de lá em 13 de novembro de 2021. É tipo um Extreme pelados e largados, sabe? Em vez de você passar 21 dias pelado na selva, você passa mil e uma noites pelado num farol apagado. Pelo menos tá apagado, dá uma privacidade. É. Bom, mas eu não quero antecipar a surpresa, vamos lá. Ele continua assim, na praia, num barco, num farol apagado. Exato. Então, quando ele fala que ele passou mil e uma noites num farol apagado, ele tá fazendo uma referência clara à escuridão. Certo? E é aqui que começa a jornada do Netinho. Com essa pegada árabe, ele tá se referindo a um filósofo árabe chamado Averroes. Que fazia uma trajetória que chamava Tahafud al-Tahafud. Claro que ele fazia. Sim, eu lembro disso, Que como, pelo seu sinal de cabeça, você sabe o que significa a incoerência do incoerente. Aham. Né? E tem uma frase, que certamente é uma referência aqui do Netinho, do Martin Luther King Jr. Que ele diz que a escuridão não te guia pra fora da escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. E é por isso que o farol tava apagado. Se tivesse aceso, ele teria saído bem antes de 1001 noites, né? É. Ele começa essa jornada, que é a jornada do autoconhecimento. Num moinho abandonado em Mar Grande Alto Astral. Eu gosto, assim, tem tudo a ver, né? Em Mar Grande Alto Astral. É, e agora que você colocou em letra maiúscula, eu percebi que Mar Grande é um lugar, né? É, Mar Grande. Isso é um município? É um lugar lá, perto. Perto. Mas quando ele citou Mar Grande, na verdade foi uma jogada que o Jamil e Uma Noite Eremias na Batcorner fez. Que é o seguinte, ele faz aqui uma referência a Ernest Hemingway, que escreveu O Velho Mar. No Velho Mar, vocês sabem, é a jornada de um cara chamado Santiago, que ele tá passando fome e ele resolve ir pro mar pescar. E aí ele vai todo confiante e ele pesca um peixe de 5 metros e 700 quilos. Caraca! E aí ele luta com o peixe e tal, aquela loucura, mata o peixe e resolve levar ele de volta pra praia. Só que no caminho, os tubarões devoram o peixe. Poxa. E quando ele chega lá, só tem uma espinha. Ah, pelo menos ele dá tutano, né? Dá uma chupadinha no osso, assim. É, não sei. Ele ganhou respeito das pessoas, porque eles viram o tamanho da espinha, né? Ele se tornou um grande pescador. Mas aí o Netinho fez uma releitura disso. Porque em vez de rolar tubarões comendo sua comida, alto astral. Na dele deu certo, né? Na dele deu certo. Talvez, só talvez, por isso, o Ernest Hemingway ganhou um Nobel da literatura... E o Netinho não, mas pode ser que seja uma coisa da época, né? Aí ele continua, lá em Hollywood, pra de tudo rolar. Essa construção gramatical, pra de tudo rolar, eu nunca tinha visto. Ela é uma grande inovação, né? Porque ele podia falar, para tudo rolar. Sim. Ou pode tudo rolar. Mas ele resolveu pra de tudo rolar. É um gênio. E quando ele fala que é tudo que vai rolar lá em Hollywood, que também é um lugar lá perto, ele de, tá... De Mar Grande. É. Ele tá se referindo a uma máxima junguiana, que diz que aquilo que você resiste, persiste. Por isso que ele falou pra de tudo rolar. E o que, que isso tem a ver? Vocês veem que ele começou no farol apagado, passou pelo velho mar em alto astral. Sim. E agora ele tá persistindo quando tá tudo rolando. Em Hollywood. E aí ele continua, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. E aí a gente chega finalmente ao nosso filósofo favorito, que é Immanuel Kant. Palmas pra Kant. Então, viva! Viva! Então o Mila é... Isso não vai passar, né? Então o Mila, na verdade, é um carnaval kantiano, é isso? É um carnaval com K. Ok. Bom. Por que as pessoas carnaval. É porque a gente foi iluminado. Por Kant. É. Pelo cantaval. É porque é o seguinte, o Kant, quando ele fala vendo as estrelas caindo, vendo a noite passar, obviamente você não vê a noite passar, né? Ele tá se referindo àquela questão que Kant sempre dizia, que você tem os seus conhecimentos puxados pelos seus sentidos. E ele se perguntava, qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos puxados pelos sentidos? Então, o Kant colocou a questão para julgar o que pode ser conhecido legitimamente pelos seus sentidos e o que não tem fundamento. E com isso ele pretendia superar a dicotomia, racionalismo e empirismo. Então aqui o Netinho está se posicionando pelo empirismo, entendeu? Nessa luta. Eu tinha falado, a gente fez aquela brincadeira no começo que a gente ia enganar as pessoas, a gente ia de vanguarda, mas a gente de fato colocou cento e tantas pessoas no teatro sábado à tarde para ouvir falar sobre Kant. Kant é demais. E elas estão achando bom. É, não, mas lógico, porque elas finalmente perceberam que na dicotomia racionalismo e empirismo, o Netinho é pelo empirismo. E era uma dúvida que a gente tinha, né? É, você tava lá cantando, nunca, né, no carnaval. Nunca tinha ficado claro. Alguém jogando cerveja na sua cabeça e você pensa, caraca, mas será que isso é empirismo ou racionalismo? E aqui ele passa por uma parte importante nessa jornada do autoconhecimento que ele fez. Ele fala, eu e você na Ilha do Sol, na Ilha do Sol. Essa música também foi regravada em espanhol. Uhum. Ela se chama, em espanhol, La Isla del Sol. E é massa. Tem no canal do Ornetinho também. Okay. É ele que canta? É ele que canta? Não, não é ele. É um cara cantando e a letra é toda diferente. É muito bom. Porque é o seguinte, quando ele fala eu e você, ele tá querendo delimitar as pessoas que estavam no farol apagado. Correto. Por quê? Quando você tá numa jornada do autoconhecimento, você tem que diagnosticar a si mesmo. E tem uma frase do Freud que é muito importante, que eu quero que vocês levem no coração de vocês, que diz o seguinte. Antes de se diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza de que você não está cercado por idiotas. Isso realmente ajuda muito. É muito bom. Então, isso continua a jornada de redescoberta do Netinho. Se junto com a Mila, ele estava cercado ou não por idiotas. Entendeu? Uhum. Uhum. Aí ele vem aqui. E tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Destino te mandou de volta para o meu cais. Tá vendo? Mesmo que a gente não queira fazer uma análise filosófica das músicas, o cara fala de destino. Uhum. O cara que falou destino fui eu. Uhum. E o que que destino nos leva a interpretar? Heráclito. Claro. Destino Heráclito. Eu já me direto. Soltei aqui no banco, cara. Destino Heráclito. Vamos só esperar acabar. Porque o Heráclito dizia que caráter é destino, o que implica que o destino não é determinado por força externa, mas pelo caráter intrínseco de cada um. E o Netinho traçou esse destino com a Mila. E veja que eu disse que ele traçou esse destino com a Mila. Porque já estava claro que ele traçou a Mila há muito tempo. Porque é uma jornada pelo autoconhecimento. Caramba, Rafael, você superou, cara. E aí, eu peguei esse trechinho da música em espanhol, que em vez de falar o destino te mandou de volta para o meu cais e eles chamaram, cruzaram nuestros caminos por casualidade. Muito bom. Os espanhóis estão de parabéns. Aí ele repete, tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Destino te mandou de volta para o meu cais. E aí ele fala a parte mais importante da música. No coração ficou lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Por que essa é a parte mais importante da música? Porque antes ele via as estrelas caindo. Uhum. Agora ele olha pro próprio coração. Ele completou a trajetória junguiana, porque Jung... A atenção não tá mais no fora, tá dentro, né? Exatamente, porque Jung dizia exatamente isso, cara. Eu sei que você é junguiano. Não, eu sei. Jung dizia o seguinte. A verdade só se torna clara quando você olha para o seu próprio coração. Como ele diz aqui, no coração ficou, uhum. Certo? Porque quem olha pra fora, sonha. E quem olha pra dentro, acorda. Maravilhoso, meu Deus. Parabéns, Jorginho. Parabéns, Rafael. Parabéns, mas parabéns também pro Netinho que... Parabéns. Que esse carnaval na Bahia vai ser uma loucura, cara. E parabéns que ele cumpriu a jornada, né? Ele começou no farol apagado e terminou olhando pra dentro. É por isso que ele sumiu. Porque... É isso. Vai lá, Caio. Contando as horas? É. Contando as horas é uma música do Chiclete? É. Como é? É um pouco mais obscuro, eu não conheço. Ah, ok. Você só foi no letras.com e pegou... Vagalume.com.br. Letras, entendi. Chiclete com banana. Entendi. Vamos lá. Olá, Guga, Rafa e Caio, tudo certo? Vou contar sobre o meu carnaval de 2013. Estamos em 12 rapazes, entre 17 e 22 anos. Eu posso continuar? Eu falei um ano aí, você não fez nada? Tá tudo bem? Não, normal. Não, okay. Normal, cara. Vindos de uma pequena cidade do interior paulista, de pouco menos de 20 mil habitantes. 20 mil habitantes? 20 mil habitantes. Que cidade que era? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não! Caraca, essa foi muito stealth. Só queria dizer que uma coca é quatro vezes maior. É mesmo? É? Uma coca tem 80 mil habitantes? 80 mil. Então, mococa é mais ou menos do tamanho de, por exemplo, Cruzeiro, né? Uhum. Matão. Agora, 20 mil habitantes é bem menor. 20 mil habitantes aí é tipo Capela do Alto, Engenheiro Coelho, Regente Feijó, Paranapanema, Miracatu, pode ser qualquer uma dessas. Miracatu, Buri, Cerqueira César, Pariquiraçu, Monte Azul Paulista, favor, pare. Caconde, Juquiá. Caconde do lado de Mococa. Caconde. Okay. Eu tenho um amigo de Caconde. É, ele tava em Caconde. Aliás, já que a gente tá falando nisso, em referência à análise musical, o Mar Grande não é um município da Bahia. Não, é um não, lugar. Não, os municípios da Bahia são... Não. Caconde. Ok, continua. Ô, socorro. Tá, de pouco menos de 20 mil habitantes para uma casa alugada... Rafael! O que mais aconteceu no ano de 2013? Demais, hein? Em 2013, a garota lançou o chocolate da Copa com o fuleco em alto relevo. 2013? Ah, porque ia ser 2014. Ah, 2014, sim, ok. E eu nunca vi esse chocolate, mas... Eu também não. Pareceu maneiro. Qual era o sabor? Chocolate. Chocolate. Era o sabor... Era o sabor picanha, porque é Brasil, né? Era sabor derrota. Sabor 7-1. Nossa senhora. Também em 2013 foi descontinuado o PlayStation 2. Sim, é verdade. Ok. Não me situei ainda. É, Roberto Azevedo se tornou o primeiro latino-americano a ser diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Ah, eu lembro. Lembrou? 2000, okay. Eu lembro dessa época. Sim, porque ele foi o quinto, né? Mais ou menos. Sim. Antes dele foi o Pascal Lamy. Exato, depois do Pascal Lamy, eu lembro. Antes do Pascal Lamy, Supachai Panit Pact, que era tailandês. Sim. Antes dele, o Mike Moore. Aham. E antes dele, o Renato Ruggiero, que foi o primeiro italiano. Eles já foram na Bahia, em algum município? Não, tô Deus do céu. Para uma casa alugada no litoral norte de São Paulo, localizada... Você não vai ver o litoral norte. Não, não, cheque. Porque não tem isso na Wikipedia. Uhum. Localizada... Na verdade, tem várias cidades aqui do litoral, não, mas tudo não bem. Não tá escrito cidades do litoral norte. É, localizada próximo... Eu vou deixar passar só porque a gente tem pouco tempo aqui. Localizada próximo à Praia do Sapê. Viajamos 600 quilômetros até chegar à casa. Ele tá te dando várias pistas pra você tentar, né? Aham. Essa viagem rendeu algumas boas histórias e hoje vou contar uma delas aqui. Dei nome somente às pessoas mais importantes para essa história. Fiquem à vontade para trocá-los. Ah, mas assim, uma coisa, não é Caconde. Não é Caconde, porque 600, porque daqui até Mococa é 300 quilômetros. Não, e outra, Caconde não é no litoral. Não, e Caconde lá de Mococa. Ele viajou 600 quilômetros até o litoral. Entendi, tá bom. De Caconde até o litoral é bem menos que 600 quilômetros. Entendi. Então era mais pro lado lá de Franca. É, pra, deve ser ali. Bauru. Barra do Choço. Exato. Camacã, Paratinga, Serra do Ramalho. Ah, não, essas são de da Bahia. Estávamos a... Isso é muito importante para a história, né? Deve ser. A gente tá tentando triangular onde o cara tava, sabe? Estávamos há 2 dias na casa, só na tranquilidade da praia, piscina e churrasco. Queríamos alguma agitação, afinal, era carnaval. Perguntamos aos locais sobre festas de rua e bloquinhos. E descobrimos que em uma cidade vizinha acontecia uma boa festança de rua que era bem conhecida na região. Ficava uns 20 quilômetros do lugar que estávamos hospedados. Nós tínhamos carros, sabe? Ele tá dando mais informação ainda, hein? Nós tínhamos carros, mas preferimos ir de ônibus porque todos planejavam beber. Muito bem. Muito parabéns. Bem. Parabéns. Foi a única vez que a prudência não foi a melhor opção da minha vida. Nem todos do grupo quiseram ir e ficaram na casa. Fomos em 7 foliões para a festa. Às 10 da noite, no ponto esperando o ônibus, descobrimos... Peraí, eu tô procurando aqui 7 anões, nomes. aí a gente já sabe. Ok. É verdade, né? 7 foliões. Então, 7 foliões. As só pra você saber, Sabichão, Timirotim, Feliz, Muro, Soneca e Sangato. Não, Sabichão nada, Sabichão. É mestre. Sabichão. Ah, não, é porque Sabichão é no Portugal, que maravilha, cara. Caraca, Sabichão. O Dunga é mudo em Portugal. Mudo, eu li os de Portugal sem perceber. Vamos fazer com os nomes de Portugal. O Dengoso é tímido. Vamos fazer com os nomes de Portugal. Tá. Sabichão, Tímido, Atim, Feliz, Mudo, Soneca e Zangado. Caraca, mudo. Às 10 da noite, no ponto, esperando o ônibus, descobrimos que era o último ônibus da noite e que só teria outro às 5 da manhã. Bom, nosso raciocínio foi: vamos nos entreter na festa e o tempo vai voar, certo? Uhum. Sem problemas. Vamos voltar na manhã seguinte mesmo. O ônibus chegou e subimos. Não havia nenhum passageiro. Só o motorista solitário. Me lembro de pensar, estranho, não tem mais ninguém aqui indo na direção da festa. E durante a ida, percebi que no caminho da volta, passaram alguns ônibus cheios. O motorista parecia estar com pressa, então a viagem foi bem turbulenta. Os pontos de ônibus que passamos estavam vazios. Tudo um ótimo sinal, né? após um bom tempo dentro do ônibus, começamos a escutar o som da festa e nesse momento ficamos mais animados. Nossa parada chegou. Descemos do ônibus e o ponto ficava bem na frente de onde estava acontecendo a festa. Um espaço bem ao lado da rodovia Rio Santos. É, mais informação. Havia um palco até que grande. Na visão do ponto de ônibus, só conseguimos ver atrás da estrutura do palco. As portas do ônibus se fecharam e ele foi embora. Nesse momento, escutamos a voz do cantor da banda nos alto-falantes do palco, as palavras que marcaram essa viagem. Obrigado, galera! Até o carnaval do ano que vem! Aí babou demais, cara. Sim, a banda estava se despedindo. O show havia acabado. Era o netinho concluindo a jornada. Exatamente. Todos valeu, grupo. Pessoal. Olhei pro meu coração. Fechei com empirismo. Todos do grupo se entreolharam. Naquele momento não entendemos o que tinha acontecido. Como assim até o ano que vem? Então, descrentes, fomos para a frente do palco analisar melhor a situação. Avistamos somente alguns gatos pingados, que estavam curtindo o final do show. A banda já estava desmontando os instrumentos. As barraquinhas e vendedores já estavam se preparando para irem embora também. Ficamos em silêncio. Até que... Sabichão. O mais indignado... Não, zangado. O mais indignado melhor. Com a situação falou. Como assim a festa acabou? Sabichão, o mais sensato, disse. Galera, são 11 da noite, uma festa de carnaval no meio de uma pequena cidade do litoral. É claro que a festa acabou. Ela deve ter começado ao meio-dia. É tipo o Guga Regis ao vivo, que começa no meio da tarde. É, exatamente. E sim, Sabichão estava certo. Depois do choque inicial, conversamos com o pessoal que sobrou por lá e descobrimos que a festa havia começado às 11 da manhã e normalmente acabava às 10 da noite. Por isso, não tinham ninguém indo em direção à festa e os ônibus voltavam lotados. Nenhum de nós achou que a festa poderia ser durante o dia. Certeza que era de noite. Nenhuma das pessoas locais falou de horário e nem perguntamos. Era uma festa de rua durante o carnaval no litoral. É claro que seria durante o dia. O porquê não tínhamos pensado nisso antes, ninguém sabe. E essa era a nossa situação. Estávamos a 20 km da casa, sem carro, não tinha táxi, Uber ou mototáxi. Se o cara já tá considerando mototáxi... Mototáxi, hein? Os ônibus só voltariam a rodar às 5 da manhã. Não havia bebida e nem comida. Todos os vendedores e barraquinhas ou estavam fechados ou já tinham ido embora. Afinal, era o fim da festa. Cara, não tinha ninguém pra eles pegarem uma carona. Tipo uma perua que eles agarram em cima assim e vai. Não é possível, velho. O farol tava apagado. Então, o... Mudo. Então, o mudo, o otimista, comenta. Bom, pelo menos não está chovendo, né? Era o manhoso fake. O fone embolado, o dinâmica de grupo, o sem teto Givaldo. Givaldo. Escutou. Começa a chover. Talvez não tenha acontecido imediatamente depois da fala, mas para adicionar a dramaticidade, eu vou dizer que sim e a gente vai acreditar também. Ok. E é aquele pingo que vem com força, é a natureza com raiva. Uhum. Dói quando bate na pele. A natureza com raiva é muito bom. Corremos todos para baixo do ponto de ônibus para nos abrigar. E aí vieram os relâmpagos e a eletricidade foi embora. A cena era 7 rapazes empoleirados em um minúsculo ponto de ônibus fugindo da chuva que não parecia que iria parar tão cedo. Bom, a solução óbvia era ligar para os que ficaram na casa para vir nos buscar. Fácil e rápido, certo? Errado. Só 2 de nós levaram o celular e os 2 estavam sem sinal. Talvez a chuva e a queda de energia ajudaram para que isso acontecesse. Não é assim que sinal de celular funciona. Depois de pouco mais de uma hora naquela situação... É outro cara! É, são 7. Corajoso. Quem que é o corajoso, a gente coloca? O Atim. Atim? É. O Atim em Portugal também chama Atim, mas na Espanha ele chama Mocoso. Mocoso. Que nojo. Depois de um pouco mais de uma hora naquela situação, Atim, o corajoso, ou o mais puto, sai andando em direção da cidade escura na chuva. É que ele vai ficar resfriado. Ele vai ficar resfriado, exatamente. Caraca, velho, isso aqui é um retroplanejamento maravilhoso. Alguém grita. Tá maluco, Atim? Volta aqui. Tá maluco, Atim? Você vai... Esse entra na coleção Frases Ditas na Convenção de Palhaços. Tá maluco, Atim? Disse ele enquanto tirava vários panos do bolso. E sai a cueca no final. Exatamente. Tá maluco, Atim? Se você sair desse carro, só vão sobrar 20 aqui dentro. Tá maluco, Atim? Volta aqui! Tu vai tomar um raio na cabeça? E o Atim só responde, já volto. E some na escuridão. 20 minutos depois e ainda estamos decidindo se iríamos sair atrás do Atim. Então ele aparece acompanhado de uma figura encapuzada. É a Branca de Neve agora, né? Encapuzada é a bruxa. Ou a bruxa, ou a bruxa, é verdade. Quando eles se aproximaram, vimos que a figura era um senhorzinho muito magro, usando um saco de lixo como capa de chuva. É a segunda vez que isso acontece nesse podcast. Sim. Alguém vestindo um saco de lixo. É. A Tim disse... A gente podia fazer o saco de lixo do GugaCast pra usar na chuva. Ideias de produtos, né? É, startups. A Tim disse que o... Sim. Não, ele não pode ser um cara do grupo, tem que ser um cara de fora. É, o Príncipe Encantado, eu acho. Príncipe Encantado? Tá. A Tim disse que o príncipe o chamou de sua casa... Príncipe Encantado. A Tim disse que o príncipe encantado o chamou de sua casa e perguntou o que ele fazia vagando pela rua escura nessa chuva. A Tim contou nossa aventura para o príncipe encantado, que se ofereceu para ajudar. Porra, eles se deram benzão, eles iam para um castelo. O cara é encantado. Né? Príncipe encantado, então, disse para todos irmos para sua casa para esperar o tempo melhorar. Que pessoa iluminada. Uhum. Ou suspeita. Ou suspeita. Confesso que em qualquer outra situação ficaria com um pé atrás de ir à casa de uma pessoa desconhecida em uma cidade estranha. Mas naquele momento ninguém hesitou e logo levantamos e seguimos o príncipe encantado até sua casa. Ele morava bem perto dali. A casa dele tinha uma pequena varanda coberta como se fosse seu hall de entrada. Era um espaço pequeno, mas comparado ao minúsculo ponto de ônibus estava ótimo. Nos acomodamos todos ali na varanda... Príncipe Encantado trouxe água e passou um café. Cara, que demais que o Príncipe Encantado. Que encantado, né? Que encanta. É. Ficamos ali por quase 2 horas até conseguirmos falar com os outros que ficaram na casa para ir nos resgatar. Príncipe Encantado explicou como chegar em sua casa e pouco tempo depois, chega o Feliz, o Salvador. Agradecemos Príncipe Encantado e nos esprememos para caber no carro. Foi tranquilo. Exatamente. Pra caber no carro e por volta das 3:30 da manhã estávamos de volta a casa. Foi isso a história? Acabou? Foi. É uma história good vibes. Graças Não, a... Não, é uma história roubada, good vibes. Exato. Okay. Graças à bondade do Príncipe Encantado, nossa noite foi um pouco mais agradável. E essa história da não festa de carnaval. Obrigado pelas emoções e companhia. Abraço a todos. Parabéns, sucesso a nós. O nome desse quadro é Unidos do Stephen King. Ele é bastante autoexplicativo porque o carnaval ele é um tempo rico para o empreendedorismo. Uhum. Né? Não é? Quando você... Carnaval, você pensa o quê? Dinheiro. Empreendedorismo. Sim. Exato. Kant. Carnaval, empreender. Não, depois de Kant. Ah. Aí, empreendedorismo. Isso. Tá no top 10 ali. É, e você sabe que uma boa ideia, uma ideia grandiosa, ela precisa de muita gente para ser realizada, uhum. Normalmente, né? Isso é uma coisa que define uma grande ideia. Você precisa de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, eu quero aproveitar que a gente está com muita gente aqui e aproveitar para lançar essa ideia que eu tive quando a gente estava fazendo a pauta, precisava de coisas para preencher isso aqui, que é uma ideia que eu tive que tem tudo para pegar, que é a Escola de Samba Unidos do Stephen King. Demais. A ideia é ser uma escola de samba no Maine, porque lá não tem carnaval no Maine, né? O Maine, ele é tipo o Rio Grande do Norte dos Estados Unidos. Ok. Né? Ele é mais ao norte e ao leste, mais ao nordeste, mas só que no Upside Down, sabe? Porque, tipo, é frio e deserto. Tá. E todas as histórias do Stephen King se passam lá. Se passam no Maine, exato. É o Rio Grande do Norte e do Sul, então. Então, exato. Então, esse é o tipo de coisa... Exato. Porque fica no norte, que é nos Estados Unidos. Exato. Sim, exato. É o típico lugar que se beneficiaria de uma escola de samba. Sim. Né? Então, uma escola de samba do Maine que todos os anos homenageia o Stephen King. Porque é a única coisa que tem no Maine. Que é o seu cidadão mais ilustre. Não, cara. E aí, assim, você pode ter o carro abre alas, que é a Carrie a Estranha. Sim. Tipo, vomitando, assim, tipo, na galera. Podia ter uma mangueira de bombeiro, sabe? Sim. Né? Aí eu comecei a pensar no que poderiam ser os refrãos, né, dos sambas enredo. Porque é muito fácil encaixar, né? É. E aí eu tive essa ideia, eu vou cantar aqui pra você. Por favor. Caio, não sei se você lembra desse. Me leva que eu vou, sonho meu, atrás do Pennywise, só não vai quem já morreu. não é no, quando homenagear o Pennywise. Aham, uhum, né? sim. E o carro alegórico podia ser uns negócios de esgoto, assim, é, com, e ele com o Pennywise fora, ali. Né? E todo mundo atrás, né? Tinha que ser o carro abrir alas, pra todo mundo ir atrás. Todo mundo ir atrás, aí de repente alguém entra. E solta balões vermelhos. Olha que lindo. Que lindo. É legal por isso, porque tem tanta obra do Stephen King que cada ano podia ser uma obra, né? Eu gostei. Aí, tipo, a gente pode pegar as mais antigas, assim, por exemplo, igual eu falei, né? Explode, coração, na maior felicidade... É lindo a Carrie, a estranha, assassinando os estudantes da cidade. Parabéns. Parabéns. Olha isso que eu fiz também. Esse encaixou perfeito. Ah, virou. O iluminado chegou. Pirando e matando sua família. Um elo, uma canção de amor. Olha o virou. Parabéns. Excelente, esse foi o que eu gostei mais. Eu gosto do Pennywise. Então, acho que a gente podia criar outros. Você consegue? Tinha aquele... Esses são os que eu preparei. Um sonho de liberdade, não é o cara indo no corredor da morte? Não, esse é o... Sonho de liberdade The Green Mile. Isso, exatamente. Green Mile, qual que é a tradução? A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. Podia ter aquele... Jeep, jeep, nheco, por favor, não apague a luz. A luz, goze dessa liberdade no caminho da cadeira elétrica. Nem rimou! É porque é o último momento de liberdade que ele tem, entendeu? É o caminho pra... Não tem nada a ver. Não é um sonho de liberdade. Você estragou tudo. Calma, Guga, a gente tem que ler uma história ainda. Eu vou ler outra história. Estragou, né? Não, ficou bonito. Bonito era o cara assassinando a família com ela uma canção de amor. Deixa eu ler a última história, vai. Qual é pra eu ler? Diga que valeu uma música do Chiclete com Banana. É. Você sabe essa? Sei. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. É assim. Eu achei... Desculpa. Eu achei bonito. Diga que valeu. Olá, meninos. Isso inclui nosso ser fantasioso e místico possível convidado. A gente tem cento e tantos convidados aqui. Olá, convidados. Exato. Meu nome é... Tem que trocar? Não sei, por vir as dúvidas. Peraí, a gente podia pedir pro pessoal fazer o blip. Ah, é, vocês vão fazer o blip, tá? Vou falar, meu nome é... E vocês falam qualquer merda que vem na cabeça de vocês. Meu nome é... Tenho 29 anos e sou de São Paulo. Já escrevi alguns e-mails e tive alguns lidos sob meu próprio nome e sob pseudônimos, olha. Ah, então. Sou campeã. Então dá pra falar que é a Tamires. Sou membro da bolha. Tamires, você está aqui? Caralho, ela tá cara! Que vergonha! Tomara que não seja igual a primeira história, porque senão... Puta merda! A gente fala, ela fumou crack, essa! Você podia só não ter levantado a mão. Passaram direto. Sou membro da bolha e sempre divulgo o podcast mais divertido do mundo. Obrigado. Vocês são minha diversão no trem e metrô lotado. Todo mundo me fala isso e, cara, eu odeio andar de trem. E agora eu ando com as pessoas e sou a diversão delas. Todo mundo odeia. É verdade. Mas você só precisa fazer isso pra você. Agora eu tipo, meio que estou em todos os trens. É verdade. Parece uma música da Caça Ela. Né? Estou em todos os trens. É. Todas as estações. Cara, parabéns. Mais uma música que você criou que só tem uma frase. Deixa eu fazer uma camiseta. Sim. Em todos os trens, em todas as estações. Não é bonito? É demais. Eu vou morar fazer a camiseta amanhã. Tá bom. Ok. Tava. Eu não lembro. Depois do meu relato sobre me perder na praia... Ah, eu lembro dessa história. E quase precisar escolher um pai novo... Maravilhoso. Consegui me lembrar de muitas outras histórias desse mesmo período da minha vida e pude perceber o quanto são especiais e que são, de fato, minhas melhores histórias. Então lá vai. Podem ler meu nome, agora já é. Não só lemos o nome, mostramos a cara, né? É, privacidade zero. Mas peço que criem nomes para as demais pessoas da história. São três. Meu pai... Eu tenho umas opções para o pai dela, porque é meio férias frustradas, então pensei em Chevy Chase. Bom. Chevy Chase, bom. Mas é carnaval, eu pensei em Neguinho que beija flor. Sim. Ou talvez Valdir Soriano, em homenagem a algumas coisas que acontecem aqui na história. A gente vai deixar a plateia escolher. Uma salva de palmas para a Chevy Chase. Caraca! Mano! Uma salva de palmas pra B, Neguinho que beija flor. E agora uma salva de palmas pra C, Valdir Soriano. Valdir Soriano. Eu fiquei surpreso. É. Com todos os resultados. É, e como toda competição de palmas, ganha quem faz mais. Não é palmas, ganha quem faz. Quem é educado e só bate palma perde. Perdeu. Valdir Soriano. Valdir Soriano. Pra mãe dela, eu tinha pensado na Dona Nenê. Seu Valdir, Dona Nenê e minha bisavó. Zilda da família Dinossauros. Zilda da família Dinossauros. Os fatos que relato a seguir ocorrem quando eu tinha 5 ou 6 anos. Estamos em 1995, mesmo ano do lançamento do álbum Backstreet Boys, do maravilhoso grupo Backstreet Boys. Creio que esse é um fato... Rafael! Tava ligado, né? Tava. Tava esperando. O que mais aconteceu no ano de 1995? Faz a vinheta aí, Caio. Bom, 1995 foi um ano muito importante. A Imperatriz Leopoldinense ganhou com o enredo Mais Vale um Jegue que Me Carregue que um Camelo que Me Derrube lá no Ceará. Você pode repetir, por favor? A Imperatriz Leopoldinense não, ganhou... Não, só o nome do... Mais Vale um Jegue que Me Carregue que um Camelo que Me Derrube lá no Ceará. Acaba aí. Passa a régua. Não. Eu quero... Você sabe a letra? Não sei. Eu sei outra coisa que aconteceu em 1995. Bertioga se tornou um município independente. É mesmo? É. Caraca. Que outros municípios? Não, tem um outro município muito importante em 1995. E aí agora todo mundo vai lembrar que ano é esse. É. Mas você sabia que Bertioga... Não, vai, fala. A gente veio fazer o município cast. Olha, Bertioga é quase realmente Mococa. Mococa tá com 68 Nossa, mil só. Tá menor que Pernambuco. Eu saí e levei 12 mil pessoas junto comigo. Então, no dia 21 de dezembro de 1995, foi fundado o município de Pintópolis. É em São Paulo, Pintópolis? Não, Pintópolis é em Minas Gerais, que tem 800 municípios, antes que você pesquise e fale o nome de todos eles. E quem nasce lá... É pintopolitano. Que errado, são, gente. São 7 mil pintopolitanos. Ok. E a cidade tem 1.238 quilômetros quadrados. Que é pequena para uma cidade, mas... Para um pinto. Para outras coisas, é grande. Perderam a oportunidade de chamar pintolinos, né? Muito bem colocado. Quase fez a galera esquecer que a Tamires está bem aqui. Creio que esse é um... Ele falou do Backstreet Boys e creio que esse é um fato que dispensa qualquer outro exemplo, afinal é insuperável, você acabou de perceber que não era. É. Nunca é. Capítulo 1, de volta às raízes. Meus pais são do Nordeste e moram em São Paulo há muitos anos. Desde que se casaram, nunca haviam voltado à sua cidade natal. Meus pais sempre tiveram a vontade de voltar para o Nordeste para visitar os familiares que ficaram por lá. Mas ou a grana não era suficiente, ou meu pai estava trabalhando. Entretanto, em uma de suas férias e durante o período de carnaval, após algum planejamento financeiro e movido pela coragem e iniciativa de alguns tios que faziam essa mesma viagem de carro, essa ficou uma oração muito longa, meu pai um dia acordou e decidiu fazer o mesmo. Entretanto, essa decisão ocorreu sem ao menos conversar com a minha mãe. A Dona Nenê. Dona Nenê. Sem ao menos falar com a minha mãe. Da noite para o dia, ficou-se decidido que iríamos viajar, tanto para que eles pudessem rever alguns familiares, quanto para que sua única filha pudesse conhecer suas origens. Foi legal lá? Valeu. Capítulo 2. Carros são como escolas. Mandou bem. Meu pai sempre foi e continua sendo meio atrapalhado, seu Valdir. E por vezes tomava decisões precipitadas. E essa foi uma delas. Decidiu viajar 3 mil quilômetros de carro. Caraca. Em 1995. Na sua Brasília Verde. Ano 1976. Caraca. Durante o verão. no meio do feriado de carnaval e não sendo um motorista muito bom. Imagino que talvez venha dessa experiência o meu pavor de pegar rodovias ou estar em qualquer lugar em que a velocidade permitida seja maior que 100 km por hora. Sempre me perguntava o motivo e achava absurdo pessoas que cochilavam durante uma viagem de carro, seja qual for a distância, uma vez que isso era minha garantia de estar viva. Caraca. Meu Deus. Coitado, tadinho. Desde muito pequena, aprendi... Eu fui pra Santos ontem com o pessoal do Jovem Nerd, e o Dave tava dirigindo, o Dave Azaghal tava dirigindo. E aí, ele tava indo por um... Tava uma bifurcação, ele tava indo por um lado e de repente, pá, ele resolveu pro outro. E aí todo mundo ficou meio assim... Sabe assim? Vocês não estão ouvindo, mas eu tô fazendo essa cara aqui, ó. E aí ficou um tempo, aí eu falei assim... Numa outra realidade paralela, a gente morreu, todo mundo aqui. Eu falei, que sorte que a gente ficou na correta. Nem sempre acontece. Exato. Continuando. Essa gravação seria bem diferente, isso. Né? É, exato. O Guga não pode estar aqui. Desde muito pequena, aprendi as placas de trânsito para fiscalizar meu pai e assim não morrer numa fatalidade e virar estatísticas do Departamento de Trânsito ou do Ministério da Saúde. Caraca, seu Valdir, que era, tipo... É. Meu Deus, seu Valdir. Atualmente, sou uma passageira insuportável e ainda não dirijo. Tirem suas conclusões. Ninguém dá carona para Tamires. Se alguém for Uber, não aceita. A nota do Uber dela deve ser minúscula, né? Capítulo 3, a arte imitando a vida. Meu pai, seu Valdique, era o tipo de pessoa que decide as coisas num piscar de olhos e só informa os interessados. Como, por exemplo, no dia que ele decidiu tirar a janela do meu quarto para que pudesse construir um outro cômodo para guardar suas bagunças. Literalmente, tirar a janela do quarto e colocar blocos no lugar. Acordei, ele tava lá já construindo. Acordei, ele fez um comentário aleatório a esse respeito, mas nem dei bola. Fui para o trabalho e à noite, quando voltei, não tinha mais janela no meu quarto. Ainda bem que era janela e não a porta, né? Tipo no The Sims, né? Que você prende o cara e ele morre. E foi também o que aconteceu tanto na decisão da viagem de carro, quando eu convidar minha bisavó, a Zilda da família Dinossauros. Já debilitada, no auge de seus quase 80 anos, para nos acompanhar numa viagem interestadual de 3 dias. Caraca. Numa Brasília velha e durante o verão. Somando-se a isso, em um dos piores períodos do ano para pegar a estrada e fazer uma viagem, o carnaval. Num período em que muitas outras pessoas tiveram a mesma ideia, e isso acaba por deixar todos os caminhos absolutamente lotados e perigosos. Como toda cena clássica de filme cômico dos anos 80, a Brasília Verde foi lotada de coisas em todos os cantos possíveis. Nos pés dos passageiros, no porta-malas e no teto. Tudo muito bem preso, com aquelas cordinhas coloridas com ganchinhos. Eu era muito pequena e só fui fazendo o que me mandavam e nem sabia o que estava acontecendo. Eu acho que meus pais nem me explicaram que iríamos viajar ou como seria tal viagem. Imagina você de repente se toca aqui. Esse passeio de carro nunca está acabando. Continua. Continua. Anoitecer. A gente está aqui ainda. É tipo um sapo na água que vai esquentando, sabe? Que ele não percebe. Eu acho que meus pais nem me explicaram que iríamos viajar ou como seria tal viagem. Para me agradar, entre aspas, para me agradar. É a única oportunidade que a gente tem de fazer isso. Para me agradar. Meu pai providenciou uma super tecnológica mini televisão em preto e branco de 5 polegadas que funcionava com o adaptador do acendedor de cigarros. Eu lembro que era cinza, tinha uma alça assim. É. Durante a viagem, a TV, para minha imensa tristeza, não funcionou na maneira na qual se espera que uma televisão funcione. Somente se a intenção fosse assistir estática ou só ouvir o som falhado. Porque o sinal não pega, né? Sai em movimento. É. Foi só um peso a mais nas tralhas. Essa TV ainda existe e está na casa dos meus pais e provavelmente não funciona mais. Ou talvez funcione, já que não é mais necessária. Foram muitos detalhes sobre a TV. Na ausência da televisão, por escolha do meu pai, fomos ouvindo os grandes clássicos brasileiros da época. Dentre eles, Amaro Batista, Valdir Soriano, que era ele mesmo. Ele pronto. Exato. Forró Mastruz com Leite e Roberto Carlos. Rafael, cante pela segunda vez uma música do Mastruz com Leite no GugaCast. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão, me valeu boi. Meu amor, me valeu boi. Amo você, me valeu boi. Meu vaqueiro... Obrigado. Capítulo 4. Devagar também se chega. No dia em que meus pais haviam planejado iniciar a viagem, meu pai, seu Valdique, precisou sair para comprar algumas coisas, inclusive algo meio necessário, o estepe do carro, que estava furado há alguns anos. Que beleza. Oh, boy. Pô, pelo menos ele pensou nisso. Ele pensou antes, então, pô. Olha o copo meio cheio. No caminho, com pressa, pois iria perder alguns minutos do horário planejado, decidiu andar muito além do limite da via e ultrapassar a polícia. Afinal, eles estavam no caminho. Uma escolha bem sensata, não é mesmo? Ele estava em uma descida e com o carro desengatado para economizar gasolina, algo que ele fazia com uma frequência assustadora. Como esperado, os policiais ligaram a sirene e perseguiam ladeira abaixo e ordenaram que parasse. Ele conseguiu parar. Outro lado bom da história aqui que você não falou. Esse carro não tinha nem hidrovácuo, de 76. Desceu então do carro e, de uma maneira bem truculenta e urgente, um policial baixinho, mas com uma voz super grave, com arma em punho, brandando de maneira assustadora e imponente pra alguém daquele tamanho. E aí, tá com pressa, amigo? Caralho. Qual era o nome do policial, Rafael? Eric Estrada. Eric Estrada. Ninguém pegou essa. É, nossa. É o cara do Chips, é um seriado dos anos 80. Dos anos 80. Vocês não iam entender. É o nome do ator, não é? Nem foi tão bom. Nem o personagem. Ah, dá outro nome. Bem-vindos à minha situação aqui. Pode ser o policial Caio? Pode ser o policial Caio. O policial Caio. Só porque ele é pequeno, você tá fazendo... Não, mas obrigado pelo... Ok. E aí, tá com pressa, amigo? Não, seria assim... E aí, está com pressa, amigo? Olá, personas! Estão com pressa? Não, está então... com pressa, pare o carro. Está... Depois de um pequeno interrogatório e de constatarem que não se tratava de uma ameaça criminosa ou terrorista, deram apenas uma bronca e permitiram que meu pai seguisse em frente, ou abaixo. Porra, Caio. Ou abaixo. Após breve verificação de seus documentos e intenções. Foi sair da vista dos policiais e ele reiniciou a corrida maluca para economizar preciosos 2 minutos no caminho para casa. Capítulo 5. A ignorância é realmente uma dádiva. Lembro-me que pegamos a estrada via Dutra... E no caminho, minha mãe permanecia sempre se segurando no apoio da porta e no banco do passageiro, num estado de tensão permanente. Imagina, 3 mil quilômetros. É, segurando puta que pariu, né? Chega lá, tá com ele na mão, né? Ele já soltou do teto há muito tempo, ela só continuou na posição. Na época, não entendi o porquê dos inúmeros gritos de "Cuidado! Olha o caminhão! Minha Nossa Senhora! Oh, meu Deus do céu!" Caralho! Igual aquele vídeo, né? Mulher passando no... A mulher tá com o filho dirigindo e eles vão passando, estão fazendo trilha. E ela fica, ô, minha senhora, nossa senhora, vai, vai, meu Jesus. Aí quando finalmente passa, ela grita, ô, buceta. Essa sua mãe, tá, Miris? Enquanto isso, eu e minha bisavó, Zilda, da família Dinossauros, estávamos de boa, só olhando a paisagem. Confortavelmente instaladas no banco de trás, com os pés apoiados nas tralhas e, obviamente, sem cinto de segurança. Obviamente. Após algum tempo de viagem e alguns muitos litros de água e suco devido ao calor escaldante, lembrando que a viagem estava sendo feita numa Brasília 1976, duas portas, não demorou para que o chamado da natureza viesse tanto para mim quanto para a bisavó Zilda da família Dinossauros. Meu pai, seu Valdir, simplesmente parou o carro no acostamento, que era super estreito, e esperou que eu e minha mãe... Como é que é o nome da mãe? Dona Nenê. Eu e minha mãe, Dona Nenê, e a bisavó, Zilda da família Dinossauros, entrássemos na floresta para unir... Na floresta? Não tinha um posto? Em 76, acho que eles não tinham inventado posto de gasolina ainda. Isso mesmo, urinar na relva. O Vando, lá de cima, ficou triste com vocês. Não, nessa época ele estava aqui embaixo. Na minha mente fértil e infantil, poderíamos ter sido atacados por leões selvagens, dinossauros, ursos ou girafas. É, mas sua bisavó ia estar tranquila se fossem dinossauros. Ia se comunicar com ele, né? Ou até mesmo cachorros selvagens super raros. É verdade. Ótima referência. É uma referência interna. Na realidade, poderíamos simplesmente sermos esmagados pelos enormes caminhões que passavam ao lado do carro, numa velocidade impressionante, a ponto de balançar as estruturas do carro, nossos corpos e nossas almas. Capítulo 6. O descanso dos justos e dos injustos. Passada a humilhação de urinar na relva... Só tem uma coisa, cara. Na Dutra não tem relva. Tem acostamento. Já isso que você chama de relva, a gente chama de acostamento. Retornamos aos nossos lugares e seguimos viagem até o final da tarde. Estava começando a escurecer e, de repente, caí no sono, assim como a Bisa, Dona Zilda, da família Dinossauros. Mas não somente a gente. Todos no carro, cansados por acordar muito cedo, dormiram. Inclusive o motorista, seu Valdir, meu pai. Se for no reto, até que tudo bem. Caraca! Seu Valdir dormiu ao volante e perdeu o controle do carro. Atravessamos o canteiro central, indo na contramão da rodovia. Meu Deus, cara. Devia estar todo mundo morto. Numa realidade paralela, eles estão. Numa realidade paralela, agora ele é o seu Valdir, que mora no céu. Ô, oh, seu Valdir. Um abraço pra Bocaiúva. Atravessamos o canteiro central, indo na contramão da rodovia, apoiados apenas nos dois pneus esquerdos, dianteiro e traseiro, rumo a um barranco imenso ao nosso lado e um caminhão gigantesco que vinha em nossa frente. Caralho! Não sei exatamente como, meu pai acordou bem a tempo e conseguiu retomar o controle do carro. E assim sobrevivemos. Eu acho que não. Eu acho que você morreu e isso é o seu inferno. E ainda bem que isso aconteceu depois de pararmos na relva para atender ao pedido da natureza. É, você atendeu um pedido. Ela tem outro. Demora mais pra chegar. Não nessa situação. Quer colocar mais algum detalhe? Não, chega. Passado o susto e após nossas almas retornarem aos nossos corpos, eu ficava... Você não sabe, isso aconteceu realmente. Eu ficava olhando assustada pelos gritos da minha mãe, mas sem ter ideia da gravidade do que acontecera. Minha mãe, dona Nenê. Isso. Me restou ficar olhando as luzes que passavam em grande velocidade ao nosso lado. Afinal, com a gritaria, havia perdido o sono. É, dormi agora. Quase dorme pra sempre, né? Meu pai, seu Valdir, dirigia mais atencioso do que nunca na vida, com olhos arregalados e as duas mãos ao volante, provavelmente a 50 km por hora. Minha mãe, por sua vez, rezava, chorava, tremia e xingava meu pai. Tudo ao mesmo tempo. E minha bisavó, a Zilda, da família Dinossauros, apenas dormia e roncava no sono mais profundo e tranquilo. O detalhe da avó dormindo é maravilhoso. Fazendo jus ao nome Zilda da família Dinossauro. No final da viagem, eles jogaram num poço piche. Capítulo 7, Jornada Ception. Muitos quilômetros à frente em nossa jornada, já bem escuro e tarde adentro, contrariando as expectativas e esperanças do meu pai, o carro começou a engasgar, pular e a soltar muita fumaça. Paramos novamente no acostamento, dessa vez ainda mais estreito. Agora é acostamento, né? Descemos e meu pai, seu Valdir, deu então seu diagnóstico para minha mãe, dona Nenê, que já estava enfurecida e frustrada. Dona Nenê, eu acho que o motor fudeu. Cabe ressaltar que meus pais sempre foram extremamente cuidadosos quanto ao uso de palavrões em nossa rotina. E mesmo que alguns escapassem, na época não me era permitido dizer nada além de caramba. Nossa. Aquela era a minha chance de descobrir o que era foder. Ai, que frase horrorosa. Que sim, no carro com a minha mãe, o meu pai, a minha bisavó. E a Zilda da família Dinossauros. Após questioná-lo sobre a etimologia e significado daquela palavra, descobri que, na verdade, ele havia dito o motor ferveu. Ah. Mas hoje, com um vocabulário cabeludo bem mais elaborado e extenso, entendo que, naquele momento, ambas as palavras descreviam perfeitamente o ocorrido. Meu pai conversou algo com a minha... Peraí, ele falou o motor ferveu, você que era uma criança que não entendia o significado da palavra fudeu, achou que ele falou o motor fudeu, ou ele falou o motor fudeu e ele... você depois veio dizer que era o motor ferveu. Esclareça, por favor. Tá bom, deixa pra lá. Com certeza ele falou que o motor fudeu e a mãe dela não quis explicar o que era isso. Isso, e falou quando que ela inquiriu sobre a palavra e ele falou, não foi, ferveu. Seu Valdir, né? Sabe como é. É um cara que sabe lidar com as palavras. Poeta. Não com a Brasília, né? Mas com as palavras ele sabe lidar. Meu pai conversou algo com a minha mãe, pegou sua carteira e numa sacola colocou uma garrafa de água, um rolo de papel higiênico, cara prevenido, e saiu como um andarilho. Ele estava indo para a relva, entendeu? Exato. Continuando o vasto caminho à frente. Deixava para trás uma mulher preocupada, uma criança que não fazia ideia do que estava acontecendo e uma idosa roncando no carro, a Zilda, a família de Nossa. Ainda bem que ela estava roncando, né? Fiquei observando meu pai seguir em frente por uma longa distância e sumindo no horizonte, mas não sem antes parar e entrar na relva, saindo uns 5 minutos depois. Daí o projeto. Fiquei olhando por algum tempo enquanto ele desaparecia rumo ao horizonte pela segunda vez, agora já colorido de tons escuros com a proximidade da noite. Caraca, ele foi comprar cigarro, então. E nunca mais eu vi meu pai. E assim passamos a noite sozinhas no acostamento, com nada além de escuridão, de árvores ao lado, bichos fazendo barulho e com inúmeros pontos brilhantes, flutuantes, grandes e pequenos, que vinham em nossa direção na estrada. Eram os faróis da estrada, ela tá sendo um pouco... Poeta, né? Igual o pai. Isso, exato. Numa velocidade assustadora e ao chegarem mais perto, gritavam assustadoramente. Bem, foi minha percepção na época. Na verdade, era possível ouvir grilos tritinando. É isso mesmo? Tritinando. Tritinando? É isso que grilos fazem? Ok. E o que a raposa faz? O vento batendo nas árvores e arbustos de maneira assustadora, e ver os faróis dos caminhões e dos outros inúmeros veículos que seguiam o seu caminho e se assustavam com o carro parado no acostamento e buzinavam em sinal de alerta. Muito bom as pessoas que buzinavam pra dar um alerta. Que alerta? Seu carro tá parado! Porra, eles não sabem? Motor fudeu! Capítulo 8. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Já amanhecia quando meu pai retornou, mas não sozinho. Veio de carona em um guincho com um homem, que após verificar o motor fudido, digo, fervido, acoplou uma corrente na Brasília e saiu puxando o carro. Não sei exatamente como isso funciona, mas eu, minha mãe e minha bisavó, a Zilda da família Dinossauros, fomos na Brasília, enquanto meu pai foi com um homem no guincho. Após algum tempo sendo arrastados, paramos em uma cidadezinha bem pitoresca, pequena e muito bonita, com um ar que me lembrava casinha de bonecas. Sabe que cidade podia ser essa? Se era pequena, ó, deve ser mais essa aqui de baixo, assim, ó. Tipo, tipo, ó, Borá, Uru, Nova Caxilho, Flora Rica, Santana da Ponte Pensa. Vou parar aqui. era Santana. Era Santana da Ponte Pensa, só pode ser. Cidadezinha, já tava vendo, casinha de bonecas. Fomos então para uma pousada, na qual deveríamos passar um tempo, enquanto o moço cuidava do carro e meu pai o atrapalhava, fazendo comentários aleatórios, questionando suas ações e observando cada passo do moço. Descobrimos então que estávamos em Vassouras, olha aí. Uma cidadezinha bem charmosa do interior do Rio de Janeiro. Que outra cidade charmosa? Não. Não. Lembro-me que achei o nome da cidade super engraçado, mas não entendi o nome, já que não tinha vassouras em todos os lugares da cidade. Vai entender. É justo, eu teria essa dúvida. É tipo em Santana da Ponte Pensa, que não tem, deve ter uma Ponte Pensa. Infelizmente, devido à raiva que minha mãe estava passando e pela debilidade da Bisa, a Zilda da família Dinossauros, nem exploramos a cidade. Me lembro, até porque vassouras, né? Me lembro apenas de irmos na igreja, darmos uma volta na praça e você explorou a cidade, é isso. E voltamos para a pousada. Você viu a cidade inteira. Muitas horas de reparos depois, o carro estava funcionando novamente e meu pai, na atitude mais sensata tomada até então, decidiu seguir viagem, só que dessa vez de volta para casa. Aê! Isso mesmo. Após 1000 quilômetros rodados, várias horas, alguns muitos quilômetros rodando no caminho certo, alguns muitos outros perdidos a esmo e uma experiência de quase morte, decidiu voltar para casa. E assim foi. Voltamos para casa. Eu sem entender o que ocorrera. Meus pais, parabéns pelo uso do pretérito imperfeito. Meus pais, frustrados com o tempo e o dinheiro perdidos, e minha bisavó, Zilda da família Dinossauros, permanecia dormindo e roncando. Ainda bem que ela tava roncando, né? Ainda bem que ela tava roncando, que é o que garantia. Exatamente. Que dava tranquilidade. Que ela, tranquilidade. Para o meu pai, seu Valdir, restou a tristeza e orgulho ferido de não ter sido capaz de refazer os feitos dos meus tios e ir para o Nordeste de carro. Chegamos em casa algumas muitas horas depois, cansados e frustrados. Meu pai decidiu que iríamos para o Nordeste de qualquer maneira, por uma questão de honra. Sem nem termos tempo para desfazer nossas malas, foi até a rodoviária, comprou passagem de ônibus e embarcamos ainda no mesmo dia. Caraca! Rumo a... Cara, isso é que é gostar de se fuder. Parabéns! Oh, meu Deus! Rumo a tão sonhada viagem. Não sei como ele conseguiu tão facilmente devido ao feriado. Cabe lembrar que, nessa época, viagem de avião era para poucos. Então foram mais 3 dias de viagem de ônibus até chegarmos ao nosso destino. Meu Deus. Até hoje, meu pai não gosta de lembrar dessa história, que é alvo de muitos risos. Que bom que você fez isso por ele. Que ele tá falando, tipo, 100 mil pessoas agora. Que é alvo de muitos risos em nossa família. E agora, no mundo. É. E, como um marco ferindo o ego do meu pai, foi assim que fomos até o interior do Rio de Janeiro para passar uma tarde e voltarmos para casa. Epílogo. Para o horror do meu pai, que tanto fez para que essa história caísse no esquecimento, em 2001, estreia a minissérie Presença de Anitta, com locação na cidadezinha que passamos a conhecer por acaso, Vassouras. Ah. Aí. Obviamente, várias lembranças vieram à tona, não apenas pela locação da novela, mas também porque meu segundo nome é Anitta. Olha aí, Tamires Anitta. Presença de Anitta 2 vezes, passado e futuro, literalmente sem querer. Muito obrigado, presidente. Podcast, adoro vocês, nós também gostamos muito de você. E é isso, né? É isso. Foi uma ótima história. Parabéns, Tamires. Acabou aqui mais um carnaval. Mais um carnaval em que a gente não contou nenhuma história de carnaval. De carnaval. Que parabéns, isso? Rafael. A mulher do transou com o Smurf. É verdade. Fumou maconha mesclada. É verdade. A cracuda foi do carnaval. É Essa é verdade. E a gente falou do Unido do Stephen King. É verdade, é verdade. Foi legal também. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Caio. Valeu, Rafael. Valeu, obrigado, pessoal. A todo mundo que veio até aqui. Adeus. Esse foi um episódio super especial, que envolveu bastante gente, então a lista de créditos hoje é longa. O programa e o evento foram produzidos e apresentados por mim, Guga Mafra, com a edição e participação do Caio Corraine, pauta e participação do Rafael Mafra. A Beatriz Fiorotto foi nossa assistente de produção no evento, que teve também fotografia feita pelo Bruno Gorski e vídeo feito pelo Luquinhas com Z no final, e também pelo Marcelo Del Nero. A iluminação foi feita pelo Daniel Dias, da equipe do Top Teatro, que foi quem abrigou nossa gravação. Agradecimentos especiais ao Daniel e também ao Tony Giusti, lá do Top Teatro, ao pessoal do B9, que emprestou pra gente o equipamento, os microfones e tudo necessário pra gente fazer a gravação, o Bruno Mota, por todo o auxílio e as informações, Marcelo Del Nero, Luciana Rosa e a Emília Saenger, que ajudaram com os detalhes finais. Obrigado também às mais de 100 pessoas que enfrentaram um chuvão sábado à tarde pra estar lá com a gente e, claro, obrigado a todo mundo que mandou histórias para esse episódio. Se você quer saber mais sobre esse episódio e outros episódios do GugaCast, você sabe, wiki.gugacast.com, lá tem todas as histórias de todos os episódios, todos os jogos, todas as explicações, tem tudo lá. Vai lá. Obrigado por ouvir a gente. Adeus.